Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação: Michele Ferracini. Simbora, galera. Começando a partir de agora, Central do Sertanejo comigo, Michele Ferracini. Hoje, terça-feira, dia 2 de setembro de 2013. Começando mais uma super edição pra todos vocês com muito sucesso e música bacana. Pra começar, tem Guilherme Santiago. Agora você tá solta. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Cansei dessa vida de presa, agora eu vou pra quebra. E perguntar onde tem festa, onde tiver eu vou pra lá. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá. Cansei dessa vida de presa, agora eu vou pôr pra quebra. E perguntar onde tem festa, onde tiver eu vou pra lá. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber, no arrocha é pra rocha, levar a nega pra nhanhá. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Nega, vem, vai. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha. Levar a nega, a nega, a nega pra nha, nha. A pegada agora é assim. Na boate é tum, tum, tum, no barzinho é pra beber. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Fechado pra balanço, tomei essa decisão. Tô solteiro por opção. De fazer feliz, quem importa na situação. No caso eu, aquele que sofreu, sofreu. E um dia vai ouvir alguém dizendo que se arrependeu. Eu vou dizer, perdeu, não dá mais. Você pra mim agora tanto faz. Não vou mais deixar pra amanhã o que eu posso deixar pra lá. Desapegado eu vou gritar. E agora eu tô solteiro e você não vai. Não vai me segurar, não vai. Eu não sou. Tô solteiro de novo, tô melhor do que você achou que eu ia ficar. Aí me soltou e eu não vou parar. e só volto pra casa quando o dia caria. Ali soltou, sou solteiro de novo. Tô melhor do que você, acho que eu ia ficar. Ali soltou, e eu não vou parar. E só volto pra casa quando o dia caria. Ali soltou, sou solteiro de novo. Ali soltou, sou solteiro de novo. Perturbe meu coração, ele tá fechado pra balanço. Tomei essa decisão, tô solteiro por opção. De fazer feliz quem passa na situação. No caso eu, aquele que sofreu, sofreu. E um dia vai ouvir você dizendo que se arrependeu. Eu vou dizer perdeu, não dá mais. Você pra mim agora, canto pai. Não vou mais deixar pra amanhã o que eu posso deixar pra lá. Desapegado eu vou gritar. Que agora eu tô solteiro e você não vai. Você não vai me segurar, não vai. Já me soltou, tô solteiro de novo. Tô melhor do que você, achou que eu ia ficar. Já me soltou, eu não vou parar. E só volto pra casa quando o dia caria. Já me soltou, tô solteiro de novo. Tô melhor do que você, achou que eu ia ficar. Já me soltou, eu não vou parar. E só volto pra casa, vai. Já me soltou, tô solteiro de novo. Tô melhor do que você, bebê. Já me soltou, eu não vou parar. E só volto pra casa quando o dia daria. Já me soltou, sou solteiro de novo. Tô melhor do que você, achou que eu ia ficar. Já me soltou, eu não vou parar. E só volto pra casa quando o dia daria. E só volto pra casa quando o dia daria. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Diz que tem Raul Preto, tem. Diz que tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, se quiser. Que assim tá bom demais, e de tarde ela atende, eu curtindo e ela sai. Assim tá bom demais, eu encaro, ela olha, eu intimo, ela vai. Assim tá bom demais, eu atraso, relógio, a gente fica mais. Assim tá bom demais, sempre que eu peço bis, diz que sim, já vai. A danada é demais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem aos pretos, tem. Se quiser tem também, diz que tem. É gostoso ver que vem, diz que tem. Se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem. Se quiser tem também, diz que tem. É gostoso ver que vem, diz que tem. Se quiser. Ah, você gosta, né? Que assim tá bom demais, de tarde ela atende, eu buzino, ela sai. Assim tá bom demais, eu encaro, ela olha, eu intimo, ela vai. Assim tá bom demais, eu atraso, relógio, a gente fica mais. Assim tá bom demais, sempre que eu peço bis, diz que sim, já faz. A danada é demais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem aos pretos. Tem, se quiser tenho também. Diz que tem, é gostoso, vem que vem. Diz que tem, se quiser. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto. Tem. Diz que tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto. Tem. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto. Se quiser tem também, diz que tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem. Se quiser. Ah, você gosta. Central do Sertanejo. João é o seu nome. Um homem forte, verdadeiro. De 10 filhos é o primeiro. João.

guarde seu segredo mais selvagem, que te faz sonhar. E aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar. Fernando Sorocaba, Livre. Antes conferimos Henrique Gabriel, João, Conrado Alexandro, Raus Preto, Thiago Brava, AM Solto e Guilherme Santiago. Agora Você Tá Solta, abrindo a edição de hoje. Já já tem muito mais, depois do intervalo, aqui no Central do Sertanejo. Fique ligado, não saia da frequência. Já já. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta, e pra continuar tem Mike Lian, Patricinha. Parei o carro em frente ao bar, toquei o som do Tião Carreiro pra chamar a atenção. Parou do lado de caminhonete a Patricinha ouvindo rock, botando a maior pressão. Tirando onda com a minha cara, disse que eu não sou de nada, que os caipira não aguenta a pressão. Desaforado topei uma parada, rodada de cerveja, que eu não esquei lá na breja. No vira, vira, vira, vamos ver o que vai dar. Essa menina tem cara de bandida, banca de Patricinha, mas no fundo é sertaneja. Virando todas nós fomos lá pra casa, do jeito da madeira, tomei a Patricinha. Essa menina tem cara de bandida, banca de Patricinha, mas no fim é sertaneja. Virando todas nós fomos lá pra casa, do jeito da madeira, tomei a Patricinha com certeza. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Com a minha cara, disse que eu não sou de nada, que os caipira não aguenta a pressão. Desaforado topei uma parada, voltada de cerveja, eu não esquei lá na beira. No vira, vira, vira, vamos ver o que vai dar. Essa menina tem cara de bandida, banca de Patricinha, mas no fundo é sertaneja. Virando todas nós fomos lá pra casa, no jeito da madeira, tomei a Patricinha. Essa menina tem cara de bandida, banca de Patricinha, mas no fundo é sertaneja. Virando todas nós fomos lá pra casa, no jeito da madeira, tomei a Patricinha com certeza. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Hoje ela escuta Tião Carreiro, curte moda de viola, vai em shows de Mike Lian. O Nico e Tinoco ela virou fã. Ah,

Você é dona do meu coração. Eu amo você. Seus olhos lindos e os seus lábios de mel me deixaram com o coração queimando no céu. Se for sonho, eu não quero acordar jamais. Ficar pra sempre com você é o que eu quero mais. O amor é um caso sério de se compreender. Quando menos se espera, ele pega você. Não tem como fugir dessa situação. Pra você voltar as chaves do meu coração. Deus te fez inteiramente só pra mim. Caso raro de amor que não vai ter fim. Eu não posso nem pensar um dia em te perder. Você é dona do meu coração. E eu amo você. Eu amo você. Cristi e Cristiano, A Primeira Vez. Antes conferimos Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar, Taíme Thiago, Foi Daquele Jeito e Tony Thiago, Isso Não Vai Prestar. Já já, depois do intervalo, tem muito mais música pra você. Depois do intervalo. Os últimos dois milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, vamos conhecer De Milan d'Histoire, 2000 anos de história, durante 30 minutos, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã no Canal 2, não perca De Milan d'Histoire. Brasil e qualidade são palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 2 apresentamos-lhe Cantores do Brasil, uma preocupação da Rádio Estúdios Brasil em não deixar passar em branco grandes talentos do país de origem. Não perca no Canal 2 as portas abertas para o mundo de conhecimento e qualidade. Cantores do Brasil, aos sábados, às 15 horas e durante 60 minutos, no Canal 2 da Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. E ouvir o Times é reviver. Não perca, de segunda a sexta-feira, uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, Tante Noel. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró, um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado.

amor da minha vida. Te beijar na Torre Eiffel, o que eu sempre quis. Nós dois em Paris. Sertanejo. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu ir? Eu vou. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuidar de mim. Léo e Ed Reis. E aí, Nayara Azevedo? Meninos, vocês prometem que vão cuidar de mim? Certeza. Ai, tu fechou. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Pra você, meu amor, eu tô facinho. Facinho, facinho, facinho. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuidar de mim. Linda, não me negue a sua companhia. Posso ser o que você queria. O que eu tô sentindo é paixão, paixão, paixão, paixão. Olha, eu já sou maior e vacinada. Não caiu em conversa piada. Bobeia comigo, eu digo não, e não, e não, e não. Mas amor, tô tão afim. Não pense, não digo o contrário. Sinto um rio de desejo desaguando em mim. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Pra você, meu amor, eu tô facinho. Facinho, facinho, facinho. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuidar de mim. Companhia. Posso ser o que você queria. O que eu tô sentindo é paixão, paixão, paixão, paixão. Olha, eu já sou maior e vacinada. Não caiu em conversa piada. Ouve comigo, eu digo não, e não, e não, e não. Mas amor, tô tão afim. Não pense, não digo o contrário. Sinto um rio de desejo desaguando em mim. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Pra você, meu amor, eu tô facinho. Facinho, facinho, facinho. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuidar de mim. Tá querendo me amar? Eu tô. Se eu pedir pra tu vir, eu vou. Pra você, meu amor, eu tô facinho. Facinho, facinho, facinho. Tá querendo me amar? Se eu pedir pra tu ir, eu vou. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuidar de mim. Tá querendo me amar? Eu tô. Central do Sertanejo. Te ligando pra dizer tá tudo bem. Manda dinheiro que já tá pro mês que vem. Não se preocupe que agora eu vou criar juízo. Já sei disso, mãe. Sem a senhora controlando tá legal. Não se preocupe, a gente se vê no Natal. Eu mando flores pra dizer que está tudo bem. Só eu sei. Minha cama tá do avesso. No banheiro e na cozinha tem muita coisa pra arrumar. Geladeira, só cerveja, churrasqueira tá no jeito. Esta nunca pode acabar. Agora eu tô sossegado, tô na farra e não nego. Ninguém manda em mim, eu faço tudo o que eu quero. Agora eu tô sossegado, abre fora do ninho. Eu não devo satisfação, eu tô morando sozinho. Tô te ligando pra dizer tá tudo bem. Manda dinheiro que já dá pro mês que vem. Não se preocupe que agora eu vou criar juízo. Já sei disso, mãe. Sem a senhora controlando tá legal. Não se preocupe, a gente se vê no Natal. Eu mando flores pra dizer que está tudo bem. Só eu sei, minha cama tá do avesso. No banheiro e na cozinha tem muita coisa pra arrumar. Geladeira, só cerveja, churrasqueira tá no jeito. A festa nunca pode acabar. Agora eu tô sossegado, tô na farra e não bebo. Ninguém manda em mim, eu faço tudo que eu quero. Agora eu tô sossegado, abre fora do ninho. Não devo satisfação, eu tô morando sozinho. Agora eu tô sossegado. Agora eu tô sossegado, rapaz. Tô na farra e não bebo. Afinal de contas, ninguém manda em mim. Agora eu tô sossegado, abre fora do ninho. Não devo satisfação, eu tô morando sozinho. Vai no chão, vai. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Nós tá bonito na foto, nós manda aqui no pedaço. Nós só quer beijo na boca, sem essa só de abraço. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os melhores que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os melhores que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os melhores que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o melhor que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os melhores que tá tendo. Felipe Falcão, é os melhor que tá vendo. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o melhor que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o melhor que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os melhor que tá tendo. Falcão, os melhor que tá tendo. Antes, João Neto e Frederico, tô morando sozinho. Léo e Ed Reis, tá querendo me amar. Guilherme Santiago, Mona Lisa e Lucas Luco, nem te conto. Depois do intervalo, tem muito mais sucesso pra você. Eu volto já já. Fique ligado, não saia da frequência. Já já. Estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta tem Fabrício e Isadora. Vai, galã! Vai, galã, liga pras guete, o churrasco vai bombar. aqui vai ser a sete. Vai galã, liga pras guete, o churrasco vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Israel Novaes, vai vir de Dodimã. E no Camaro Amarelo, Munhoz e Mariano, Fernando Sorocaba, as vira-fira. Toma tequila e pula na piscina pra ver aqui a assanhada. Gustavo Lima, põe no doce com o Cuiabano Lima. O Neymar já tá chegando, com ele tudo é tos. Trazendo as paniquete, vai a gente, mas pra nós. Só carro cabuloso, muita gente famosa. Whisky importado, olha que festa cabulosa. Quem quiser pode chegar, vai galã. Liga pras guete, o churrasco vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Vai galã, liga pras guete, o churrasco vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Galã, liga pra gente, o churrasco vai bombar, avisa que vai ser a sete. Vai galã, liga pra gente, o churrasco vai bombar, avisa que vai ser a sete. Israel Novaes, vai vir de Dodman. E no Camaro Amarelo, Munhoz e Mariano, Fernando Sorocaba, as mina pira. Toma tequila e pula na piscina pra gatinha assanhada. Gustavo Lima, oi polho doce com Cuiabano Lima. O Neymar já tá chegando, com ele tudo é tos. Trazendo as paniquete, vai a jeito, mas pra nós. Só carro cabuloso, muita gente famosa. Whisky importado, olha que festa cabulosa. Quem quiser pode chegar, vai galã. Liga pras guete, o Arrocha vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Vai galã, liga pras guete, o Arrocha vai bombar. É o quente, é o quente. Vai galã, liga pras guete, o churrasco vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Vai galã, liga pras guete, o churrasco vai bombar. Avisa que vai ser a sete. Com João Lucas e Marcelo, quando a festa acabar, as gatinhas vão tá doida e vão querer o tchu-tchá-tchá. Com Fabrício e Isadora, tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Central do Sertanejo. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Pega você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Pega você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha.